vai sempre reinar. Histórias de amor começam a brilhar. Crianças a brincar, risos no ar. Os laços da família prontos pra amar. Caminhamos juntos, de mãos dadas, na prosperidade. As vidas entrelaçadas, cada desafio juntos a enfrentar. No calor do ar, sempre a sonhar. Em jantares à mesa, lembranças a fluir. Contos de outrora que nos fazem sorrir. Amor que nos guia, nos faz acreditar que a vida é mais doce quando se sabe amar. Caminhamos juntos, de mãos dadas, na prosperidade. As vidas entrelaçadas, cada desafio juntos a enfrentar. No calor do ar, sempre a sonhar. Em jantares à mesa, lembranças a fluir. Contos de outrora que nos fazem sorrir. Amor que nos guia, nos faz acreditar que a vida é mais doce quando se sabe amar. Caminhamos juntos, de mãos dadas, na prosperidade. As vidas entrelaçadas, cada desafio juntos a enfrentar. No calor do ar, sempre a sonhar. E quando a tempestade tentar nos alcançar, unidos de pé, prontos pra lutar. Na força da família encontramos a paz, a certeza de que juntos somos capazes. Caminhamos juntos, de mãos dadas, na prosperidade. As vidas entrelaçadas, cada desafio juntos a enfrentar. No calor do ar, sempre a sonhar. No calor do ar, sempre a sonhar.